Mais música, mais se dedica, raciocina, valoriza, pesquisa, estuda, especifica, cria, imagina, sendo original na cor. DJ com a Marques nos pratos, fazendo aquela lista que abala na pista. Quero fazer assim como Bob, Mac, Jerry, girante, escuro, sem fim. E faz isso por mim. Don't you worry, just be happy. DJ com a Marques nos stretches. Sonora, nada mais consegue arrepiar a pele dele agora. Agora contaminado por algo superior inexplicável. Conheço o poder dela, sou fruto construtivo de um bem reparável. O que pra você é só uma sigla, pra nós é filosofia, rapá. Quem vai de APB com DJ no peito é lobo, quer resgatar. Talvez os dois, mas com um só propósito: leva alegria através do aparato tecnológico. Produça DJ Kamar.